Salve, salve, pessoal. Aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero abordar com os senhores o tema The Wall ou O Muro, que é muito debatido aqui na Manosphere, né? Essa coisa do muro. Se o muro existe, se o muro não existe. Muitos falam que elas nunca vão bater no muro, porque sempre vai ter um cara para assumir, blá, blá, blá. Pessoal, o que é o muro? O muro é um termo que é muito utilizado aqui na Manosphere, que refere-se ao fato de as mulheres, quando atingem uma determinada idade, elas batem, né, no que seria de um muro, na qual as expectativas delas nos relacionamentos acabam desmoronando. E elas tendem, né, quando batem no muro, ter um choque de realidade, na qual ou elas seriam obrigadas a diminuir o seu padrão sobre pretendentes. Há uns 3 anos atrás, pessoal, ficou muito popular aqui na Manosphere um vídeo de uma branquinha loirinha que o tema era o que está acontecendo com os homens, né? O nome dela era Lauren. Ela ficou apelidada aqui na Manosphere como Abelha Rainha, porque no vídeo ela fala: eu sou uma abelha rainha, eu tenho que ser tratada como uma deusa, né, pai, etc. E essa Lauren, ela teve um choque de realidade, porque ela bateu nos 31 anos, né, que é a mesma idade da Amanda do vídeo anterior, né, que é aquela moça lá de Goiânia que cometeu um crime bárbaro contra o pai e a avó do ex-companheiro, né? Na qual ela envenenou e matou. E essa Lauren, ela tinha acabado de sair de um relacionamento há alguns anos, né? E ela tava no mercado sexual em busca de relacionamentos. E ela tava reclamando que ela usava, né, os aplicativos de namoro. Ia nos aplicativos. E, pessoal, que engraçado. Naquela época, ela já tava reclamando dos mesmos problemas que as meninas de hoje estão reclamando, né? Então você vê, a gente só foi avançando no cenário de destruição dos relacionamentos afetivos, sexuais, entre o sexo. Não melhorou, apenas piorou. E a Lauren diz que ela conversava com os rapazes pelos aplicativos, marcava tudo. Os rapazes, o que deixava ela muito indignada é que os caras pediam fotos dela. Trocava ideia com os mano, os caras pediam foto. Não, manda uma foto pra mim de você de biquíni. Pá, e ela pegava o quê? Uma foto antiga. E os caras falam: não, me manda uma foto sua agora, tira uma foto do espelho. Pra quê? Pro cara ver, né, com o que ele tá lidando. Se vale não a pena ele investir, né, o tempo, a energia e o dinheiro dele nela. E ela ia lá, tirava fotos, os caras lá elogiavam, pá, continuavam trocando a ideia pelo aplicativo e não dava em nada. E era isso que revoltava ela: não dava em nada. Os caras não queriam sair no date com ela. E ela falava assim: quando surgia de marcar um encontro, era assim: o cara marcava num determinado lugar, o cara ia até o ambiente sozinho, até esse local que eles marcaram, e ela também teria que ir até lá. E ela ficou indignada porque ela falou: o cara tem carro e o cara não quer vir me buscar em casa para me levar até o lugar. Eu tenho que pegar um Uber, eu tenho que pagar por um Uber para ir em determinado lugar. E quando chegar lá, ela falou: eu ainda tive que pagar a minha conta. Ele se recusou a pagar a minha conta. A gente pagou conta separada, sabe? E depois do encontro, ele não teve a cara de pau de me mandar uma mensagem, sabe? Tentando, sei lá, querer marcar um segundo encontro. Não, foi só o primeiro e acabou. E ele não teve nem sequer a intenção de, sabe, tentar me comer. Ela tava falando assim. E ela diz o seguinte, pessoal: antigamente, sabe, uns 10 anos, olha como ela fala, pessoal, uns 10 anos atrás, os caras moviam céus e terras para vir me comer. Hoje em dia só falta eu suplicar para eles me comerem. Só que ela esqueceu, 10 anos atrás, ela tinha 21 anos, ela não tinha 31. O valor de mercado sexual dela tava lá em cima, tava no pico. E aí, pessoal, que eu quero chegar na questão do The Wall. O que muitos produtores de conteúdo não entendem como a The Wall funciona. É assim, pessoal: quando a mulher, ela tá no pico do valor de mercado sexual dela, o que acontece? O homem não necessariamente quer transar com ela. O que o homem quer na mulher quando ela tá no pico do valor sexual do mercado dela, no caso da Lauren, quando ela tava com 21 anos, era o quê? Atenção. Ele queria obter a atenção dessa moça, tê-la ao lado dele, e por tê-la, por ter uma moça jovem, bonita, como diz aquele ditado, né, pessoal? Mulher jovem, bonita, faz homem gemer sem sentir dor, não é? Faz ele se valorizar no mercado sexual, por ter uma mulher jovem bonita. Então, necessariamente, o homem, quando ele fica com uma mulher jovem, como você vê esses caras ricaços, eles não ficam com essas mulheres jovens, esses caras ricos e velhos, por sexo. Eles ficam com elas para sinalizar status. É por isso que tem aquele termo americano que é trophy wife, que é mulher troféu ou esposa troféu. É um troféu que ele gosta de quê? De polir. Polir é o quê? Passar a mão, limpar, sabe? De se exibir para os outros, né? Isso acontece muito com esses caras de terceira idade, como o Roberto Justus. Ele é um exemplo claro, pessoal, de um homem que tem uma trophy wife, uma esposa troféu, que é uma mulher para se exibir para os outros, não necessariamente para transar. E uma mulher, pessoal, quando ela é jovem, ela sabe do valor de mercado sexual dela, entendeu? Tanto que tem aquela frase que diz: as mulheres amadurecem mais cedo que os homens. Isso, pessoal, é correto de se afirmar. Não necessariamente elas amadurecem para coisas sérias, mas elas amadurecem, pessoal, no sentido, eu quero dizer, sexual. Porque elas começam a perceber que a sexualidade dela é uma forma de moeda, é barganha, sabe? Ela pode usar a sexualidade dela como uma reserva monetária para conseguir o que ela quiser. Nesse caso, benefícios, privilégios, presentes, mimos, sabe? Favores. Quem não viu, quem, pessoal, não foi adolescente um dia? Quem não esteve na escola e vem aquela menina super da sua classe, sabe? Quando você tá na oitava série, elas já começam assim, pessoal. Na oitava série, no primeiro ano do colegial do ensino médio, você lá, aquele garoto CDF, nerdzinho, e chega aquela menina da sala super gatinha, fala manho com você, sabe? É gentil, chega de forma sutil do seu lado, fala gentilmente com você, daquela forma bem manhosa, sabe? E pede para você passar as respostas para ela na prova. Sabe? Ela passa, ó, faz sua prova para mim, passa para trás. Eu te passo a minha folha em branco, você faz a sua. Quantas mulheres, pessoal, não passaram de ano assim? Quantas não fazem isso, pessoal, nas faculdades com os professores universitários para não bombar nas provas? Quantas? Porque muito jovem, elas começam a perceber que a sexualidade dela é uma arma, tá ligado? É uma ferramenta para conseguir benefícios na sociedade e ter uma vida mais facilitada. Mais uma vez, abordando o cenário escolar. Basta os senhores verem, quando os senhores estavam na escola, com certeza vocês tinham coleguinhas de classe, aquelas mais famosinhas, mais gostosinhas, e elas tinham namorado, e o namorado tinha carro e tinha moto. E ela tinha o quê? 16 anos, 15 anos, e o namorado tinha o quê? 19, 20 anos. Quando eu estudava, pessoal, tinha uma menina da minha sala, nessa época eu tinha uns 16 anos, ela também. O namorado dela tinha 27 anos e era divorciado. O cara tinha carro e tinha moto. Por que ela não ficou com um cara da mesma idade? Isso também afeta o mercado sexual dos rapazes. Por isso, muitos rapazes nessa idade estão solteiros. Porque as meninas da idade deles querem caras mais velhos, porque esses caras mais velhos podem proporcionar a elas o quê? Conforto, segurança e estabilidade. Elas já percebem isso. Mesmo jovem, quando elas percebem que a sexualidade delas podem abrir portas para elas, podem facilitar a vida delas, elas percebem: preciso de conforto, preciso de segurança, preciso de estabilidade, preciso de provisão e proteção. Então elas amadurecem muito mais cedo que os homens. E é por isso que existe aquele fenômeno de anos atrás, que foi o Sugar Daddy e o Sugar Baby, homens velhos patrocinando as meninas novas. Não necessariamente aqueles homens velhos que eram os Sugar Daddies, eles transavam com aquelas meninas. Eles pagavam pela atenção delas, pelo tempo delas, pela companhia delas. E é isso que acontece quando as mulheres estão no pico do valor sexual de mercado delas. Elas vendem companhia, elas vendem a atenção para os homens, e os homens compram, entendeu? Por isso que existe a friend zone. A friend zone é nada mais, nada menos que a mulher deixar o homem cativo numa espiral, né, na qual o cara ele fica dependente da atenção e da validação daquela menina. Porque ela é jovem e é bonita. Nenhum homem fica na friendzone, pessoal, com mulher velha de 30 anos. Você pode ver, homem na friendzone, normalmente a menina tem o quê? 15 anos, 16 anos, 18 anos, 21 anos, no máximo 24. Depois disso o cara não aceita mais. Tá ligado? Porque quando chega nos 27 anos, o lóbulo pré-frontal do cara já tá completo. Então o cara ele tem menos saco e disposição para aturar esses joguinhos emocionais delas. E aí que a partir dos 27 anos que fica o jogo foda para elas ficarem usando essas artimanhas. Quando elas batem no muro, é aí que acontece a mágica. Quando elas são jovens, estão no pico do valor sexual de mercado delas, elas não necessitam, pessoal, de abrir as pernas para ter o que querem, porque elas têm a beleza, a neotenia. Quando as mulheres envelhecem, chegam perto dos 30, 31 anos, é nessa fase, pessoal, que elas ficam mais rodadas. É nessa fase que elas ficam mais suscetíveis a dar no primeiro encontro. Não tem mais o joguinho dos três encontros. Ela não tem mais moeda, barganha sexual para falar, ó, é um encontro, dois encontros, um terceiro encontro, talvez role. Não tem mais isso. Quando chega nos 30, é no primeiro ou no segundo, pessoal. Normalmente já é no primeiro. Se ela gostar de você e ela tiver desesperada mesmo, que o relógio biológico está contando, ela precisa arrumar um provedor e um protetor o mais rápido possível. Porque se ela não fez uma carreira, ou ela vai ficar dependente do subemprego, ou ela vai ficar dependente do Estado. E o Estado não é garantia de nada. Porque na hora que o Estado tiver que escolher entre a sua própria sobrevivência e a sobrevivência delas, é a deles. E eles chutam a bunda delas. É assim, entendeu? Então, quando elas chegam nos 30 anos e elas batem no muro, aí o que acontece? O sexo é a única arma que sobrou para elas, pessoal. Elas vão, o homem não quer mais a atenção delas. Eles querem sexo. E elas vão ter que dar sexo. Se elas não derem sexo ficar no primeiro encontro, não tem segundo encontro. E foi por isso que a Lauren ficou revoltada. Porque ela não deu pro cara no primeiro encontro. Então o cara depois não correu atrás mais dela. Porque ele percebeu que aqui não vale esforço. E isso que ela ficou revoltada. Por isso que os caras pediam a foto dela antes. Tira uma foto no espelho, só de lingerie, pra mostrar seu corpo. Porque os caras não, os cara que ela quer, o cara que ela almeja, que é o cara de classe média, é um cara que tem uma segurança, tá ligado? Esse cara tem outras meninas na fila atrás dele também, que quer a mesma coisa, da mesma idade que ela. Então ele pode escolher. E nessa faixa etária, pessoal, dos 30 anos, tem muito mais mulher do que homem no mercado sexual. Tem muito mais mulher do que homem na nossa sociedade. Muito mais. Né? A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, é um masculinicídio. O Brasil é o segundo país que mais mata homens no mundo após o Congo. E o Congo está em guerra civil. Eu acho que agora a gente foi superado pelo Afeganistão. Então a gente está entre o quê? Os três países que mais matam homens no mundo: Congo, Afeganistão não, pessoal, é Palestina, né? E depois vem o Brasil. Então assim, tem o masculinicídio. Então a gente está vendo o mercado sexual totalmente desbalanceado. O problema é que muitos homens são manginas e não percebem o valor que eles têm. Por exemplo, você vai na Rússia. Na Rússia, o homem russo, ele sabe o valor de mercado dele. Ele sabe que está escancarado, pessoal, na Rússia, que você tem o quê? Mais mulheres do que homens. Tá ligado? E por isso você vê a Rússia, a mulher russa, ela aceita qualquer idiota que é ocidental, que pisa por lá. O cara só não pode ser muito sequelado, mas elas aceitam. Elas abaixam a régua dela e aceitam o homem porque elas necessitam o quê? De provisão e proteção, porque o Estado russo não é tão generoso. Eu lembro de uma vez que o Hakun fez um vídeo que ele falava que mudou as leis de divórcio na Rússia e mudou também a questão da violência doméstica. Por exemplo, na Rússia, pessoal, o Putin descriminalizou o negócio de violência doméstica. Mas por que ele descriminalizou? Não foi porque, meu Deus, ele é machista, parceiro. Pelo contrário, é porque o Putin, ele é tradicionalista. E o que acontece na Rússia? Na Rússia tem muitas o quê? Lésbicas involuntárias. Muitas mulheres, porque têm medo de ficar só. E, como eu disse anteriormente, o Estado russo, ele não, o Estado de bem-estar social russo não é tão generoso com elas. Elas, sabe, juntam as tralhas que têm e ficam juntas, né? Tanto que a Rússia tem uma alta taxa de enfermidade de clamídia. Clamídia e herpes é bocal, oral. E herpes oral, pessoal, e clamídia é muito popular em quem? Em casais homoafetivos formados por mulheres. Clamídia é uma doença totalmente passada, né, passável entre mulheres que têm relações com outras mulheres, assim como o sexo oral. O sexo oral vaginal entre mulheres lésbicas é muito comum, o que aponta que é a única forma de sentirem prazer além da dedada. E o que leva, né, ao ser muito comum a herpes bucal, a herpes labial nas mulheres. Por isso que muitas mulheres lésbicas têm herpes oral, né? Mulheres heterossexuais que são muito promíscuas têm herpes genital. São todas diferentes. E o Putin vendo, a gente sabe que as lésbicas brigam muito, elas se estapeiam entre elas, né? Porque são duas crianças gigantes juntas numa mesma casa, então hormônios à flor da pele, já sabe, né, pessoal? Ocorria muitos casos de violência doméstica. E o Putin descriminalizou para diminuir, né, o fardo do Estado, da polícia, que não tem paciência para lidar com essa gente. Na mesma época, teve uma região lá da Rússia, se não me engano, foi a região da Chechênia, né? Que é aquela região lá do norte do Cáucaso, e acho que é a região ali de Krasnodar, tem aquela região de Rostov-on-Don também. Descriminalizaram um negócio lá de divórcio, pessoal, que era o seguinte: você é casado, você se divorcia da sua mulher, se divorcia de você, né? Homem não se divorcia de mulher, mulher se divorcia dos homens. 70% dos divórcios são iniciados pelas mulheres. Se divorcia de você. Vocês se separaram, você encontra uma outra parceira, correto? Só que a sua esposa, sua ex-cônjuge, se arrependeu de se separar de você. Ela pode ir na polícia, pessoal, na justiça e pedir para você aceitá-la de volta. E o Estado russo, como tem muita mulher e o Estado não quer assumir a bronca, porque, pessoal, assumir mulher custa caro. Por isso que a gente paga tanto imposto no Brasil, a gente paga tanto imposto no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. Por isso que o Ocidente se tornou uma zona de tributação. Tá ligado? É só tributo atrás de tributo, que é pra manter o quê? Ginocentrismo. Ginocentrismo custa dinheiro, mandinismo custa dinheiro, feminismo custa dinheiro, tá? E o Estado, ele não vai assegurar essa bronca, então ele vai jogar o quê? Na iniciativa privada. A iniciativa privada não vai segurar essa bomba, vai jogar no colo de quem? Dos homens, tá ligado? Na Rússia, eles já mandaram direto pro colo dos homens. Aí a sua esposa quer votar com você. O oficial de justiça vai bater na tua porta, ah, fulano de tal, Eren. Sim, sou eu. Então, eu tô com a sua esposa aqui, ela quer reatar o casamento, e eu quero saber se vocês querem, se você quer reatar. Não, eu tô com outra companheira, eu já tô noivado, a gente vai casar. Ah, sim. Então, a sua esposa quer voltar com você de volta. Não, mas eu já sou casado. Eu casei novamente. Não. Você pode escolher, ou você aceita ela de novo, ou você vai preso. Foi isso que aconteceu na Chechênia, pessoal. Parabéns, agora você tem duas esposas. Ninguém mandou você ser gostosão. Sua esposa se arrependeu, ela te quer de volta, você vai aceitar, porque o Estado não vai bancar ela. Você entendeu? É isso que aconteceu na Chechênia, Rostov-on-Don, em Krasnodar, naquela região ali da Sibéria, Krasnoyarsk, Extremo Oriente, Yakutsk, Ulan-Ude, aconteceu nessa região, Novosibirsk, tá ligado? Aconteceu nesse lugar aí, aconteceu, foi isso, pessoal. Então, a mulher, voltando no Deol, é isso. A mulher, quando ela ficar velha, ela vai ter que trepar, cara, com fulano no primeiro encontro, pra tentar dar aquele chá com força pra segurar o cara. Senão o cara some. Você entendeu? Então, a mulher, quando ela é jovem, ela não necessita fazer sexo para segurar um homem. Basta ela existir. A mulher, quando ela bate no muro, além de diminuir o padrão dela, ela tem que transar, ela tem que se forçar ao sexo para conseguir segurar um homem. E é por isso que nesse período é o período de maior rotatividade delas no mercado sexual, porque é o período que elas ficam pulando de galho em galho atrás de um homem para segurar elas, para segurar a bronca delas. E isso é o muro. O muro não significa, que não, eu vejo os incels falam isso, né, que a mulher vai bater no muro, ela nunca mais vai transar. Não, não, quem foi o Paspalho que inventou essa merda, falou essa merda, tá ligado? Os incels falam isso. Não acontece isso, porque quem tem a chave do sexo é a mulher. É a mulher que decide para quem ela vai abrir as pernas. É a mulher que decide quem vai ter acesso à sexualidade dela. Se ela rejeitar os avanços do homem, os avanços sexual, e o homem insistir, isso é o quê? É estupro, é abuso sexual. O homem, ele tem a chave do relacionamento. O homem decide qual mulher será merecedora do conforto que ele pode proporcionar para ela, da segurança que ele pode proporcionar para ela, da estabilidade que ele pode proporcionar para ela, da provisão e da proteção que ele pode proporcionar para ela, que elas procuram. O homem decide, é por isso que o homem ele chega na roda de amigos e ele fala o quê, ó? Aquela é para comer, essa é para casar. Relacionamento. E a mulher nessa idade, ela quer o quê, pessoal? Relacionamento. Ela não quer ficar pulando de galho em galho, ela quer um namoro fixo. Ela se sente insegura, não só economicamente segura, mas também ela se sente afetivamente insegura, e biologicamente insegura e busca segurança. Isso é o The Wall.